me deixa em paz. Aqui já não dá mais. É o fim do nosso amor. Já nem sei quem errou. Esqueço a dor. O que passou, passou. Passo a passo eu me refaço e vou entendendo as causas desse seu amor tão perdido que se achou. Eu quero mais pra mim um sonho audaz. Não tem fim se esse for outra vida depois. Esqueço a dor, o que passou, passou. Descompasso, eu me desplaço em dor.